Inclusive, essa da física quântica me lembra aquela piada, né? Do menino que chegou em casa e falou assim: mamãe, mamãe, todos os meninos na escola estão me chamando de Backstreet Boys. Falou: que absurdo, meu filho. Quem foi que fez isso com você? Aí ele respondeu: everybody. Yeah. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e comigo aqui, fala rápido, que senão o Caio fica todo tristonho depois. Caio Corraine. Olá, personas. E Rafael Mafra. Sou eu. Eu tava com saudade de gravar com vocês. É, eu também. E saudade é uma boa coisa da gente falar aqui logo na abertura desse programa, porque esse programa vai ser sobre isso, cara. Porque tem uma coisa, eu já vou alertar todo mundo. Animais de estimação, eles fazem muitas coisas boas pra gente na vida, certo? Sim, certo. São legais, eles são companheiros, eles têm histórias fofinhas, eles fazem vídeos fofinhos. Todo mundo gosta de animais de estimação, eu também gosto, mas tem uma coisa que todo animal de estimação que vai fazer com você é morrer. É. Né? Porque é o normal, eles vivem menos do que a gente. Então, eu já vi o Louis C.K. falando isso uma vez. Quando você traz um animal de estimação pra casa, o que você tá fazendo é anunciando que em algum momento uma tragédia vai acontecer na sua família. E é verdade, né? E eu acho que essas histórias aqui todas vão refletir isso, mas ainda assim vale a pena. Vocês concordam? Sim, com certeza. Vale a pena demais. Tem uma tirinha do Perry Bible Fellowship que o cara pensa que faria qualquer coisa por um animalzinho. Aí ele tem um animalzinho, vê o pôr do sol, joga uma bolinha e depois aparece ele acorrentado no inferno. Parabéns, Rafael. Bom, sabe o que nunca acaba pra você no período da sua vida? O que, Guga? O conteúdo exclusivo do grupo secreto Guga Cash. Olha, verdade, viu? Puta merda. Como tem conteúdo? As pessoas perguntam às vezes assim: ah, quando eu entrar lá, eu posso ver os conteúdos antigos? Pode. E se você começar... A gente fala que é todo dia útil, né? Sim. Mas se você começar a ouvir hoje, você vai poder ouvir todo dia útil e não útil. Você vai poder ouvir mais de um ano antes de você chegar no que vai pro ar amanhã. Sim. Além disso, caraca, porque a gente não tá contando os programas exclusivos pros assinantes. Tem programa de pergunta e resposta que a gente precisava voltar a fazer. Cara, tem coisa demais, cara. Meu Deus do céu. Não acaba nunca aquele conteúdo. E daqui a 2 meses a gente vai entrar naquele hiato, vai ter que entrar naquele momento em que a gente vai preparar a próxima temporada e o conteúdo só vai continuar lá no grupo secreto. Sim. E, além de tudo, esse mês a gente vai lançar o aplicativo exclusivo do GugaCast, só para os assinantes do grupo secreto, só para quem já tá lá. Vai ser o beta, então quem já tá lá vai ter acesso ao aplicativo primeiro. Você vai poder acessar os conteúdos sem ser pelo Facebook. Você vai acessar no nosso próprio aplicativo. Isso vai começar a acontecer primeiro para quem já tá lá no grupo. Então, corre lá. E você já sabe como faz, né? Caio, como faz? É só você ir lá em picpay.me/GugaCast e virar assinante de 15 pratas. É simples, rápido, fácil, indolor. Dói menos do que o quê, Rafael? Do que um peteleco meu. Perfeito. Pô, e dói, hein, esse peteleco aí. É. Quando você assina o GugaCast, você pode receber até R$10 de volta de cashback lá no seu PicPay. Então vai lá, picpay.me/GugaCast. Rafael, não canta a música da bolha pra gente? Faz tempo. Vem pra cá, vem... Oh, desculpa. Vem pra bolha, você também. Vem. A gente pode ir pro jogo, então? Vamos, porque, inclusive, eu trouxe um jogo novo aqui pra gente. Não! Ah, sim, sim, jogo novo. Qual é o nome do jogo? Bom, depois desse grito do Kai, talvez eu chame ele de Homem-Pássaro. Mas, na verdade, o nome do jogo é Carros São Como Lanchas. Uma vinheta pro Carros São Como Lanchas, Caio. Eu não tenho nem mais força, meu corpo não aguenta mais reclamar. Carros São Como Lanchas. Esse jogo é uma ideia do nosso ouvinte Felipe Ferraz. Ele deu uma excelente ideia pra gente, que é um jogo de fazer analogia entre duas coisas quaisquer. Então... eu vou dar um exemplo aqui. Você pode dizer assim: carros são como lanchas. Você acelera, eles andam pra frente. Beleza? Ok. Qual é a graça desse jogo? Não, calma. Ou eu posso fazer uma pergunta assim, dizer: Caio, flores são como a amizade. Aí o Caio diz, tem que cultivar. Entendeu? Aham. Você pode falar assim, sabão em pó é como sertanejo universitário. Tem que ter duplação. A gente podia chamar também de jogo do retroplanejamento. Exatamente. Esse jogo tem ganhadores ou é igual quando a Dilma fala que nem quem ganhar vai perder, vai ganhar ou perder, todos vão perder? Não, esse jogo tem ganhadores. Eu tava explicando a ideia, agora eu vou explicar a sistemática do jogo. Tá bom. Eu vou falar uma frase, eu vou falar duas coisas e vocês dois vão ter que relacionar. E eu vou votar em qual foi a melhor. Uhum. Beleza? Ok. Beleza. Tá. Então vamos lá. Vou começar com o Caio. Tá. E depois eu uso o mesmo pro Guga. E depois inverte a ordem. Beleza, vamos lá. Então, Caio, grupos de WhatsApp são como gavetas. Ah, agora entendi. Ok, ok, ok. Então, ok. Tá, pera aí então. Entendeu? Grupos de WhatsApp são como gavetas. É só por elas que eu falo com o meu pai. Eu nunca vou conseguir superar isso. Ok, o Caio ganhou um ponto por aclamação. Ok, então assim, você tem que julgar quem é o melhor, é isso? É igual quando do podcast. Ok. Exato. Tá bom. Tá bom? Então o Caio ganhou esse ponto. Agora, próximo, Gustavo. Ok. Gustavo, uh-huh. Impérios da antiguidade são como beijo triplo. O quê? Esse é o melhor jogo, cara. Impérios da antiguidade são como beijo triplo. Várias pessoas tentam entrar, mas cada um só pega um pouquinho. Porra, é excelente. Beleza, beleza. Kai, sua vez. Impérios da antiguidade são como beijo triplo. Impérios da antiguidade são como beijo triplo. Eram o suficiente só com rei e rainha, mas sempre tem um bobo no meio. Esse é o melhor jogo, cara. Parabéns, Rafael. Parabéns, ouvinte, Felipe Ferraz. Nossa, os dois foram muito bons, mas eu vou dar esse ponto pro Guga porque eu achei ele mais histórico. Sim, sim, justo. Então vamos lá. Agora Caio, começando Caio. Caio, física quântica é como uma boy band. Caralho! Ai, que horrível. Física quântica é como uma boy band. Eu olho pros dois e falo, bye. Que merda. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Foi ótima. Sua vez, Gustavo. Física quântica é como uma boy band. Física quântica é como uma boy band. As partículas são todas diferentes, mas os movimentos são muito parecidos. Parabéns. É bom que não faz sentido, mas parece fazer sentido. Essa eu tô bem impressionado. É. Eu juro que eu pensei agora. É. Por isso você ganhou esse ponto. Então vamos lá. Agora quem começa é o Gustavo, não é isso? Ok. Comida de vó é como o censo do IBGE. Caralho! Eu gostei muito da reação do cara. Tipo, não, eu... Cara, da onde vem esse tipo de comparação, velho? Comida de vó é como o censo do IBGE. Leva muito tempo pra ficar pronto, mas é muito organizado. Ok. Caio, sua vez. Comida de vó é como o censo do IBGE. Eu ainda tô deitado no chão em posição fetal pensando, tipo, como que eu vou traçar um paralelo nessa porra. Comida de vó é como o censo do IBGE. É muito bom, mas eu só vejo uma vez por ano. Não é muito bom. E nem tem todo ano. Eu não sei de quando em quanto tempo que tem o censo do IBGE. É de 10 em 10 anos. Ah, porra. O Guga também falou um negócio errado de física quântica aí e você deu um ponto pra ele. É verdade. Eu acho que é um erro menor dizer que o censo do IBGE acontece de um em um ano do que dizer que comida de vó demora. Porque comida de vó não demora. Se ela quiser, Ela faz o macarrão cozinhar mais rápido, inclusive. É verdade. Então esse ponto vai para o Caio. Aê! Está 2-2. Socorro. Bom, faltam 3 rodadas e a última rodada, surpresa. Surpresa! Ela vale 1 milhão de pontos. O quê? Não. Sim, sim. Não, não, não. Ninguém esperava isso. Eu vou focar só nela, então. Então agora quem começa é o Caio. Caio, promoção no emprego é como pelo nas costas. Caralho! Promoção no emprego são como pelos nas costas. Geralmente quem mais quer é quem não tem. Quem é que quer ter pelo nas costas? Quem não tem? Eu já vi umas pessoas assim que querem ser mais peludonas e tal. Eu sei. Sou, eu odeio. Ah, que demais. Muito bom, Gustavo. Promoção no emprego é como pelos nas costas. Promoções no emprego são como pelos nas costas. Até que tem bastante, mas poucas são bonitas. Boa também, boa também. Como você criticou a promoção no emprego, você ganhou esse ponto, Guga. Yes! Yes! 1 milhão de pontos! Não, tem mais 3 rodadas, seu louco! Ah, não, não era essa? Não, tem mais 2 aqui, guardadas. E vocês serão desafiados agora. Porque agora a comparação é... Guga, casas de espelhos são como ocupação de espaços públicos. Casas de espelhos são como ocupações de espaços públicos. A princípio, faz o lugar parecer maior. Mas, na verdade, eles são bem frágeis. Nossa, né? Que profundo. Profundo, profundo. Foi até aqui uma crítica, né, à prefeitura. É, demais. Caio, diante disso, me diga. Casas de espelhos são como ocupação de espaços públicos. 2 pontos. Casas de espelhos são como ocupações de espaços públicos. Sempre que eu entro, eu não sei como eu cheguei lá e como faz pra sair. Por que não, excelente, cara? Excelente. Porque fica confuso, a galera tá lá ocupando, fazendo slackline, a galera tá fazendo food truck e você não sabe o que tá rolando. Teve um dia que eu tava andando de bike... E aí eu fui parar na Paulista, eu entrei na Paulista, eu não conseguia sair. Então esse ponto vai para o Caio, aê! Porque eu acho que é muito verdade. Então esse ponto vai para o Caio, o jogo está empatado em 3-3 e vamos para a última rodada que vale 1 milhão de pontos, começando com Caio Corraine. Ok. Caio Corraine, vinhos são como o Gugu Liberato. Caralho! Vinhos são como Gugu Liberato. Ambos me fazem sorrir, mas se eu consumo demais, eu passo mal. Muito bom. Ok, estabelecemos uma barra bem alta aqui. Gustavo, vinhos são como o Gugu Liberato. É a sua chance. Valendo 1 milhão de pontos. Vinhos são como o Gugu Liberato. Eles podem ser amargos, eles podem ser secos, eles podem ser doces, mas eles sempre combinam com o sábado à noite. Boa. Foi bem boa. Achei verdade. Na verdade... Eu esperava uma resposta diferente, porque eu pensei assim, vinhos são como Gugu Liberato. São muito bons quando tem uma banheira envolvida. E os 1 milhão de pontos vão pro Rafael, mas como eu não estava nesse jogo, que eu merecia ganhar, porque eu criei todas essas analogias. Uhum. Bom, o do Gustavo é mais profundo, né? Porque ele falou que o Gugu Liberato, inclusive, pode ser seco. Eu achei isso profundo, né? O Gugu Liberato seco, assim. Com notas terrosas. Fazendo uma entrevista falsa lá com o cara do PCC. Aham, é. Vinhos são como o Gugu Liberato. Eu prefiro o meu gelado e deitado. Que horror. Já a resposta do Caio, ela disse que o Gugu faz sorrir, mas que também faz mal. Então, como ele trabalhou nessa dicotomia, eu diria que a vitória é de... Caio Corraine! Aê! 1 milhão de pontos! Aê! Grande vencedor! Eu tentei por muito tempo achar uma analogia que envolvesse Rodolfo ET e não consegui. Muito bom esse jogo, cara. É, eu adorei. A gente podia fazer um episódio só disso. A gente precisa de histórias de compras para Black Friday, então fala de vitórias e derrotas, de você tentando fazer um bom negócio. A gente também já tá precisando das histórias para Natal e Ano Novo, tá chegando. Mas antes vamos ter um episódio com histórias de trabalho, faz tempo que a gente não faz e são histórias muito legais. Verdade. E a gente também quer histórias de outros tempos. Histórias do seu avô, do seu bisavô, da época colonial, histórias da sua família, como ela chegou aqui, como ela chegou, sei lá, onde ela tá. A gente quer esse tipo de história, histórias da antiguidade, histórias de época, ok? Mandem suas histórias que a gente vai gravar tudo antecipado, essas gravações vão rolar todas agora em novembro, então a hora é agora. E a gente tem também aqui um Jabá Honesto. Opa! Aí! Jabá Honesto, você sabe, você manda uma história com o seu negócio, o seu empreendimento, e você manda também uma promoção aqui pros nossos usuários. E a gente lê a sua história aqui, se ela for maneira. Não adianta mandar qualquer história. Tipo, ah, tenho aqui um negócio, eu vendo paletas mexicanas. E é muito legal porque elas têm vários sabores, né? A gente não vai ler isso. Embora eu totalmente consumiria uma paleta mexicana nesse momento. E eu... E é só eu no Brasil inteiro, né? Por isso que tá falindo. A gente tem aqui uma história hoje do Ricardo Alexandre, que é o nosso ouvinte. E ele mandou a seguinte história. A ideia de publicar dois livros, ele foi direto ao ponto, ele publicou dois livros. A ideia de publicar dois livros que são dois irmãos gêmeos, iguais em tudo, menos no conteúdo, surgiu quando eu me dei conta de uma coisa muito maluca. Quem quiser encontrar meu trabalho como biógrafo, consegue ir numa livraria e comprar a biografia do Simonal. Quem que... Nossa, tá dando umas carteiradas, né? Chegou... Né? Quem quiser conhecer meu trabalho, né? Quem quiser conhecer meu trabalho como diretor de redação, vai no Sebo do Messias e compra todas as revistas Bis ou Época São Paulo ou Trip que encontrar. Que carteiradas. Nossa senhora, tá desenrolando a piroca em cima da mesa. Quem quiser meus filmes... Meus filmes... Não, pera, Nossa senhora! Meu Deus do céu! Quem quiser meus filmes tem nos Globoplay da vida. Até meus programas de rádio estão no SoundCloud. Mas os vários anos em que eu trabalhei como articulista, minhas colunas de opinião, especialmente as que fiz para os portais de internet para quem eu trabalhei, tinham sumido completamente. Os leitores me escreviam pedindo para reler tal e tal texto, mas eu nem tinha mais, porque eu fazia a edição final diretamente no publicador. Então comecei a pensar em reunir todos esses arquivos em livro. Passei um tempo enorme correndo atrás das versões finais, criei um esqueleto para dar liga a todos eles, escrevi um texto explicativo para cada um e cheguei à conclusão de que o melhor seria dividir em dois volumes. Foi quando cheguei aos títulos Tudo é Música, porque de fato continuo achando que a música atravessa tudo que existe na vida, e Nem Tudo é Música, porque eu sei que esse olhar espiritualizado de enxergar o imaterial sempre esbarra numa realidade que nem sempre é bonita de se olhar. Então pedi pro meu amigo Rodolfo França criar as capas. Eu trabalhei com o Rodolfo na Bis e depois... Cara, é muita... Tipo, ó, eu vou mandar meu currículo na forma de um jabonês. Nossa senhora. E depois, na época, São Paulo. Ele foi o autor da capa do Nem Vem Que Não Tem, a biografia do Wilson Simonal, que me deu o prêmio Jabuti em 2010. Nossa, sim. Levantei. Eu não tenho roupa o suficiente pra estar no mesmo recinto que essa pessoa. No final, aí ele vai falar assim, e eu tenho bacharelado aqui na faculdade e tal, na inglês fluente. E eu atualmente sou o novo vocalista do Queen. Aquela altura, minha ideia era fazer dois livros exclusivamente para formatos digitais. Daí a brincadeira das capas que já viessem amareladas e rasgadas de fábrica. Mesmo porque nem seria um livro de papel, o que na minha cabeça faria uma piada boa. Mas a minha editora, a Arquipélago, ficou sabendo do meu plano, pediu pra ler os originais e achou uma boa lançar o Tudo é Música e o Nem Tudo é Música como livros físicos. Fiquei tão feliz, especialmente em 2018, um ano em que perdemos tantas livrarias. Escrever sobre música num mundo em que a música não vale nem mais o tamanho que o MP3 ocupava no iPod é muita convicção. Por causa de tudo isso, durante o mês de novembro, os livros só estarão à venda no site da Arquipélago, www.livrariaarquipelago.com.br, e em versões digitais. Bacana que a maior parte dos textos tenham surgido online e que, como livro, deem a primazia online. E até pra divulgar, estamos batendo uma bola bacana com canais, podcasts e blogs, porque eu me interesso demais em estar junto com quem, against all odds, continua criando e oferecendo conteúdo de qualidade para as pessoas. Vamos chamar o Ricardo Alexandre para gravar com a gente aqui? Não, depois dessa carteirada, acho que é o mínimo, né? Eu acho que é bom, né? Acho que vai pegar bem pra gente. Exatamente, pô. E como sempre, já que para ter jabá honesto tem que ter promoção para os nossos ouvintes, você pode ir na livrariaarquipelago.com.br e comprar usando o código GugaCast, só GugaCast em minúsculo mesmo, e você vai ganhar 20% de desconto, ou mais 20% se já tiver algum desconto, alguma outra promoção rolando lá. Maravilha! Uau. Beleza? Agora, olha só, todo programa, a gente fala, a gente faz uma brincadeira, às vezes, de que você vai rir em público, né? De que, ó, a gente brinca e fala assim, não houve o programa operando máquinas pesadas. Esse programa vai para um outro lado das emoções. Então, se você tá num momento sensível, talvez você queira ouvir o programa em particular. Sei lá, só fica aqui o aviso, ok? Caio, lê a primeira. Vamos lá. Primeira história se chama O Supercão. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Meu nome é Emerson, simplesmente conhecido como Professor Barão. Não há necessidade de alterar o nome dos personagens, visto que a Peach já é o engraçado suficiente. Como citado, sou professor, tenho 28 anos e trarei mais informações ao longo da narrativa. Aviso, informações importantes. Envie um link com fotos que ilustram toda a história. Eu vou abrir as fotos depois. Eu vou abrir aqui agora. Esse foi o texto mais difícil de escrever de toda a minha vida. Ah, meu Deus. Cara, teve muito e-mail que a gente recebeu que começou com essa frase. Adianto que não se trata de uma história engraçada ou triste, mas real e intensa, como a vida. Vida é um ciclo de transformações, troca de energia e matéria. Vida só é possível, pois existe a morte. Biologia é o estudo da vida. E na faculdade de biologia que essa história se inicia. Mandou benzaço nesse início aqui, viu? É, né? Poeta. Biólogo, poeta. Prólogo. O ano é 2010. Cara, não é você que pede, sou eu que peço, a hora que eu quiser. Continua lendo aí, cara. O ano é 2010. Meus últimos dois semestres da graduação em biologia. Eu tinha 20 anos. Rafael, agora sim. Agora sim. O que mais aconteceu no ano de 2010, quando o professor Barão tinha 20 anos? Em 2010, a prova de biologia do Enem apresentou como eixo central questões envolvendo meio ambiente e ecologia em geral. E a questão 49 do Enem era sobre cárie dental, que resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. Olha lá! Caramba! Essa é a questão? É só um statement? Não, eu só li o statement. A questão é gigante. Ah, tá bom. Então marca C e beleza. Vambora. É, marca C. Continua aí, cara. Sim, bem novo para me formar professor, né? Afinal de contas, como nós dissemos, ele tinha 20 anos. Mais novo ainda, quando, aos 25, lecionei minha primeira aula na graduação. Mas isso fica para o programa especial Dia dos Professores. Puta que pariu, tá aí uma ótima ideia, hein? É, né? O problema é que cai junto no Dia das Crianças, né? Puta, é verdade, é bem próximo. A gente podia dar um jeito. Correria de fim de faculdade, as pessoas já não se aguentando, desemprego batendo na porta, incertezas da vida de adulto, já deveria ter vindo antes, mas... Enfim, todos os abalos que o fim de um ciclo trazem. Diante disso, Conrado, que na verdade se chama Rafael, mas no primeiro dia de aula ganhou esse apelido sem nenhuma explicação, e somente no dia da formatura a maioria dos colegas descobriram que esse era seu verdadeiro nome, o colega mais quieto da turma decide organizar uma viagem de um feriado para a chácara de seu cunhado, com os amigos mais próximos. Poderia citar que foi o final de semana, como acabei embebedando a galera mais nerd, como fizemos doce com bagaço de carambola e groselha, ou a minha receita do melhor arroz de forno com os restos de toda a semana. Mas deixando a divagação de lado, o que nos importa? Lilo e Kiara, as duas cadelas da chácara. A mãe, Lilo, e a filha, Kiara, duas Golden Retrievers lindas. Aqui vale um destaque. Nasci e cresci minha vida toda na periferia de São Paulo. Cão de raça, pra mim, era, no máximo, um pastor alemão ou um poodle. Eu tô junto com ele nessa. Cresci em meio a animais e amava cachorro. Fiz biologia, né? Mas aquelas duas não pareceram cachorros. Eram incríveis. Obedientes, carinhosas. A impressão que tinha era de que entendiam perfeitamente tudo que falávamos e sentíamos. Lilo e sua bolinha era incessante, o dia todo pedindo pra brincar. Conrado notou minha paixão pelas duas. Deixava eu levar elas para passear fora da chácara. Não era raro eu fugir dos amigos e perder-me nas brincadeiras com as duas. Mas o xixi fora do lugar, o troca de pelo, o entra no carro sujo de lama, o pula na visita que não curte cachorro, enfim. O famoso mochila de criança trouxe o fim do feriado. Fim daquele passeio legal com os amigos de faculdade. Mal imaginava eu que tinha sido o último. E fim da minha experiência com os seres mais legais que já conheceram até o momento. 1. A concepção. Mas, meus caros amigos, a vida é realmente surpreendente. Lily e Kiara tinham pavor de fogos de artifício. Por isso, todas as festividades de fim de ano, algum parente do Conrado ficava com elas. Mas 2010, como vocês sabem, principalmente o Rafael, é ano de Copa, ano de Felipe Melo, ano de Vuvuzela. Puta verdade. E é também ano de perguntas sobre cárie na prova do Enem. Uhum. É verdade. Jogos do Brasil costumam ter fogos e era inviável que, em todos, alguém estivesse com Lilo e Kiara. Pois bem, segundo jogo da seleção, elas entraram em pânico com os fogos e fugiram da chácara. Kai deve ter gritado agora, não! Não é assim, é, ah não! Ah não! Foram encontradas no dia seguinte, no sítio de um vizinho. Mas esse vizinho tinha um cachorro também, um Golden, filho de Lilo, irmão de Kiara. Elas estavam no cio. Como esse não é episódio especial de sexo, omitirei os detalhes. Mas Lilo e Kiara logo demonstraram que uma Copa do Mundo pode trazer bem mais consequências que um 7-1. Parte 2, o convencimento. Conrado avisou-me do ocorrido e prontamente disse: cada uma pode ter até 12 filhotes, serão até 24 Goldens. Falei com meu cunhado sobre seu encanto por elas e ele te ofereceu um filhote. Meu Darwin, seria mesmo que isso ia ser real? Eu, com um cão daqueles, sou digno? Mas na verdade a grande questão era minha mãe. Como dissera, tinha 20 anos, morava com ela. Nossa casa era grande, com um belo pomar. Por isso, sempre tive muitos animais. Galinhas, pato, peru, papagaio, periquito. Caraca, a mãe dele só tinha animais com a letra P. Ah não, tá. Calopsita, aquário, ok. Calopsita ainda é pássaro, peixe, tartaruga é o quê? Puta, tartaruga acho que não tem P, hein? Tartaruga é um quelone. É, não, é um quelone. É, então não deu. Saco. Enfim, minha mãe já tinha que aturar um mini zoológico, um recém-adulto e um pré-adolescente, meu irmão. Sempre falou que se eu enfiasse mais um bicho em casa, ela me jogava fora. Qual a chance dela aceitar um cão de grande porte? Eu havia passado em um concurso para professor do estado. O salário era pequeno e, na melhor das hipóteses, iria ter um micro apartamento, sem chances de um cachorro. Além do que, realmente não estava planejando sair do lar materno naquele momento. No mesmo dia da proposta de Conrado, tomei coragem e fui lá falar com ela. Mãe, sabe aqueles cachorros lindos que te falei, que pretendo ter algum dia? Sei, aquele grande que solta um monte de pelo, baba e custa uma fortuna. Puta, já começou mal, né? Isso, chama Golden. Então, elas estão prenhas. E Conrado me ofereceu um filhote, doação. Disse isso olhando pro chão, quase que com medo. É, olhando pro chão e mexendo o pezinho assim, né? Só com a ponta do... Exato. Só com um dedão assim no chão. Exato. Pode pegar. O quê? Poxa, como assim? Foi tão fácil? Eu já tinha planejado todos os argumentos, pensando em alugar uma casa, vender minha alma numa encruzilhada, vender meu irmão no mercado negro. Hoje eu me arrependo de não ter o feito. E ela aceitou assim, de boa? Mas você tá bem? Sabe que eu tô falando de cachorro, né? Grande, pelo, late. Sei, sei também o quanto você comentou dessas duas cadelas. Você está concluindo a faculdade, sem nenhum exame sequer. Pode pegar. Mas uma condição. Quando for se mudar, é pra levar o cachorro e todo esse zoológico. Mal sabia ela o quão triste isso será no futuro. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Cara, é igual assistir filme do M. Night Shyamalan, né? A gente sabe que vai dar merda em algum momento. É, tá vindo, tá vindo. É. Você tá sentindo só o cheirinho agora. Terceira parte, o encontro e o nome. Prezados, a gestação de uma cadela é de 58 a 68 dias. Nossa, que curtinho, não sabia que era tão pouco. Claro que quando perceberam que elas estavam prenhas, mais da metade da gestação já havia se passado. São 45 dias para o desmame. Ansiedade para acabar a faculdade? Começar a trabalhar? Claro que não. Ansiedade para encontrar aquele canis lupus familiares que mudaria a minha vida. Estudar parasitogenética? Dinâmica populacional? Radiações e suas tecnologias? Porque tive isso em biologia? Claro que não. A questão era ler sobre cachorro, adestramento, tratamento, Marley e eu, sempre ao seu lado, enfim. Chega o esperado dia. Conrado e eu vamos até... Caraca, até agora eu tô pensando que o cara não chama Conrado. E eu tô um pouco triste com isso. Conrado e eu vamos até a chácara buscar o barra A. Então, até aquele momento, nada de escolher o nome. Queria um nome engraçado. Sou um cara que faz piada com tudo. E com significado. Mas até agora, nenhuma ideia. Além disso, não era certeza se seria uma fêmea ou um macho. Ao adentrarmos no local, a maior explosão de fofura do planeta Terra. Eram 18 bebês Goldens, cavando na areia, comendo grama, mordendo uns aos outros. De prontidão, dois filhotes se aproximaram de mim. Um macho, grande, forte, quase branco, e uma fêmea, mais escura, meio caramelo. Caio, agora é um bom momento pra você olhar as fotos. Porque tem eles cavando na areia, mamando, bem bonitinho. Ah! Deixa eu clicar aqui. É muito fofo mesmo. Tá abrindo. Ai, meu Deus! Caraca, ela é gigante! Ok, parei de ver. Era nítido que o macho tinha mais chances de sobreviver e ficar um cão padrão da raça. Mas aquela fêmea, aquela coisinha amarela tinha os olhos fora do padrão. Ah, aquele maldito olhar. Era ela. Naquele momento escolhemos um ao outro. O único amor que podemos escolher. Um dos mais belos e intensos que um ser humano pode sentir. E, ao que estudos indicam, a recíproca é verdadeira. Minha vida mudaria completamente. Eu mudaria. Nesse momento, formou-se a Ilha da Personalidade. Divertidamente, melhor animação. Beach. Sim. Foi esse o nome Beach. Escolhido. Como? Na volta com ela no carro, estávamos ouvindo Metallica quando Conrado disse: põe o nome de Metallica. Não, pô, muito longo. Mas aquilo me deu uma ideia. Vasculhar as letras do Metallica e encontrar um nome. Anos mais tarde, pensei que poderia ter posto o nome de Lika. E depois arrumar outro cão e chamar de Metal. E chamar de Metal. Ao abrir o vagalume, a primeira letra que aparece do Metallica? Ain't my bitch. Bitch. Cadela. Cadela que se chama Cadela. Bitch. Que escroto. Eu sonhei essa semana que eu tinha dois gatos. Um deles chamava Bazuca, o outro chamava Escopeta. Eu com certeza vou fazer isso num futuro próximo. Evidentemente que esse nome nos colocou em inúmeras situações engraçadas. A primeira foi quando a pessoa que me doara quis saber como ela estava. Fez abrir chamada no MSN com webcam pra ver como estava o cãozinho. E evidentemente, seu nome. Pensei rápido e digitei Bitty, né? B-I-T-Y. Anos mais tarde, ele soube do verdadeiro nome e amou. Ou em todas as vezes que ela ia à veterinária. Ou quando contava sobre ela em outro país, falando inglês. Foi bem constrangedor na família de um primo distante norte-americano, bem conservador. Aquela casa nunca ouviu tanto essa palavra. Quarta parte, contos e sínteses. O e-mail encontra-se já bem extenso e, apesar de querer, escrever toda a biografia da Beach demoraria muito. Tomaria todo o tempo do programa e tirariam muito mais lágrimas que já derramei até o momento. Irei resumir e contar algumas das inúmeras histórias que tivemos. Ao chegar em casa, mesmo com toda a correria do fim da graduação, namoro, estágio e TCC, minha atenção era ela. Adestrar não foi difícil. A raça é muito inteligente. Beach era acima da média. Eu já era licenciado em biologia, em iminência de concluir o bacharelado. Ou seja, entendia bastante de educação, ensino, desenvolvimento, fisiologia, etologia, zoologia e radiações. Sério, radiações num curso de biologia, por quê? Tá muito puto por causa das radiações. Rapidamente ela já sentava, dava pata, rolava, não saía quando abria o portão, não atacava os outros animais. Claro que ela aprendeu algumas coisas sozinhas, como por exemplo, abrir as maçanetas das portas, enterrar os brinquedos no jardim e devorar as frutas do pomar. Maravilhoso. Caraca, enterrar os brinquedos é muito filha da puta. Minha vida foi mudando profissionalmente. Logo no primeiro ano de formado, comecei a dar aula em um grande colégio e cursinho da capital. Trabalhava muito. Cheguei a 64 aulas por semana. Socorro! Caraca. É muita aula, velho. Nas aulas, sempre falava da Beach. Sempre. Ela estava nos meus slides, nas minhas histórias para descontrair a turma. Todas, absolutamente todas as minhas caricaturas, os alunos me colocavam com ela. Sim, cheguei a levar uma vez para a turma conhecer pessoalmente. Beach certamente foi o cão mais conhecido e amado dos vestibulandos paulistas dos anos de 2010. Todos os dias era a mesma coisa. Chegar do trabalho, ela vinha no carro me receber. Não importava quanto eu estava exausto, triste ou estressado, meu mundo parava e tudo melhorava. Saía do carro, ela pegava a bolinha, jogava uma, duas, três, quatro, 654 vezes. Aí partíamos para a brincadeira seguinte. Cabo de guerra com o cobertor dela. Puxa daqui e dali. Chegava o ápice da brincadeira. UFC, homem versus fera. Jogava-me no chão, pulava no pescoço dela, ela mordia meu braço, com a delicadeza e cuidado de um golden. Então chegava a hora de finalizar a luta. Deitava por cima dela e rapidamente ela me suspendia com suas fortes patas traseiras. Sou um cara pequeno, 1,67m, e Beat tinha 40 quilos. Meu Deus. Acredite, era uma luta em pé de igualdade. Tem, tipo um pequeno cavalo que você tem em casa. Mano, sim, é muito grande. Era um poneizinho, né? É. Era um poneizinho. Era assim, uma criança consegue andar em cima de um cachorro desse tranquilamente. Todos os dias antes de trabalhar, acordava e já ia encontrá-la. Cadê o cão amarelo? E dá-lhe mais brincadeiras. Sempre pegava a música do momento, que normalmente já são ruins o suficiente, e transformava a letra obrigatoriamente com as palavras beat, cão, amarelo e fofura. Quando ela via-me com um livro, notebook ou uma pilha de provas, já sabia. Era hora de estudar ou trabalhar em casa. Quando era livro, ela corria para a rede. Eu ficava lá, lendo, lendo, lendo, e tudo que ela exigia era que meu pé estivesse tocando seu corpo. Não importava quantas horas se passassem, era como se ela soubesse o quanto estudar era importante. E os frutos vieram. Fui me destacando no meu trabalho, até que passei em um concurso muito difícil para professor federal. Depois veio o mestrado e todas aquelas infinitas horas lendo. Lá estava ela. Prova ao notebook ela sabia, mesinha. Meu escritório era no quintal. Ficava eu e ela. Quantas horas eu gastasse corrigindo aquelas provas ou escrevendo aquela dissertação, que foi mais fácil que este meio, ressalte-se, ela entendia bem meu esforço. De certa forma, melhor que a família, namorada e amigos. Tudo que ela exigia era nosso UFC diário e uma canção maluca. UFC é muito bom. Todos os dias que íamos passear pelo bairro, ela já ia direto na casa do meu amigo, Felipe. Batia loucamente no portão dele. Quando ele estava, era a maior alegria. Me tirar doida por ele. Ficávamos lá nós três. Eu e ele conversando sobre a vida, trabalho, família, namoradas, séries. E a Beat com seu carinho característico na barriga. As horas voavam, assim como a vida. Nas quintas-feiras, ela já sabia. Era dia de feira, dia de pastel. Caraca, agora me deu vontade de pastel. Íamos nós dois comprar meu pastel pra ela ganhar alguma fruta na feira ou um pastel de vento. São inúmeras histórias. Várias engraçadas, como quando ela devorou uma jaca inteira. Coitada. E ficou defecando sementes por vários dias. Que gostoso. Né? Ou quando fomos ao parque e um cão veio atacar. Ela, boba, se abaixou e o deixou atacar sem reagir. Eu grudei no cachorro e rolei vários metros num barranco com seu focinho, cheio de dentes, a centímetros de mim. Quando ela comeu uma dúzia de ovos de perua e passou mal como se tivesse bebido horrores. Quando ela tomou banho de lama e achou uma boa ideia entrar no carro pra passear. Quando uma vez, a ex-namorada perguntou se um dia a Maria como ama a Beat. E eu, sem pensar, disse nunca! Talvez por isso o ex, né? Enfim, são inúmeras histórias e momentos mágicos. Beat foi se tornando um animal referência para toda a minha família e amigos. Os filhos dos meus primos vinham para brincar horas com ela. Era o xodó dos churrascos com os amigos. Até o mais durão dos meus tios voltava a ser criança jogando bolinha para ela. Além disso, era mais famosa que osmose em aula de biologia celular. Quando havia entrado na minha vida, eu era um jovem moleque, e ela foi acompanhando me tornar um professor de graduação, adulto e responsável, mas ainda morando com a mãe. 5. O ciclo da vida se acelera. O ano é 2017. Rafael! Não, não é até Rafael não, já tá longo o suficiente, vamos. Continuando. Vida precisava mudar, precisava me mudar. Inicio o projeto de construir minha casa. Uma obra já é difícil, mas eu encarei isso pra morar sozinho. Na verdade, eu e a Beat. Desenhei a casa e começaram as obras, bem perto da minha mãe. Então ela sempre ia lá trabalhar e conhecer seu futuro lar comigo. Mas algo mudou. Beat envelhecera muito rápido. Os pelos brancos já apareciam. Sua massa muscular já era menor e ela preferia ler na rede que o UFC. Cães grandes envelhecem mais rápido. Aos 7 anos, Beat teria o equivalente a 55 anos. Não era exatamente velha, mas já não era jovem. Lembra do capítulo Concepção? Então, ela era filha de irmão de cães de raça. Isso certamente acelerou seu processo de senescência. Caraca, parabéns pela utilização da palavra senescência. Parabéns pela introdução da palavra senescência nas nossas vidas. Exatamente. É biólogo, né? Aqui, ó. Eu, como biólogo e ex-namorado de veterinária, sabia disso. Mas não imaginava o que aconteceria, naquele que, certamente, foi o pior momento de minha vida. Beat apresentou vômitos súbitos e incessantes. Problema renal. Em humanos, já é uma doença silenciosa. Em cães, então, minha mãe e eu fizemos tudo possível. Ela ficou quase um mês internada. Os custos eram elevados, mas eu não medi esforços para tê-la comigo. Íamos visitar todo dia no hospital veterinário. Não apenas eu, meus tios, primos, alguns amigos. Minha apatia era evidente, as coisas não faziam sentido. Entendam, não considero-me uma pessoa solitária. Tenho bons familiares, amigos e namoradas. Adoro meus alunos e são como amigos também. Mas a Beat, Ah, nossa ligação era diferente. Nesses anos, estudando, brincando, lendo, preparando aula, passei mais tempo com ela do que com quase todos os outros seres vivos do planeta. Em um dado momento, ela teve uma leve melhora e veio pra casa. Foram 4 dias que não fui trabalhar, só ficava com ela. Dormia ao lado dela, acordava a cada hora para dar-lhe soro e medicamentos. Minha esperança era grande, meus esforços maiores ainda. Mas a vida é essa entropia, um caos, um descontrole, um ciclo. Ela piorou, voltou a ser internada. Em 2 dias recebo a ligação. Melhor você vir. Ela já havia perdido muito peso e estava em sofrimento profundo. Era questão de horas ou dias para perder aquele ser radiante que preenchia de alegria todos que a conheciam. Tive de tomar a pior decisão da minha vida, a mais dolorosa, cruel e misericordiosa. Era a hora do adeus. Em meus braços e ao lado da minha mãe, Pete se foi. Minha ilha de personalidade se foi. Meu mundo nunca mais teve o mesmo brilho. Quando for se mudar, é para levar o cachorro e todo esse zoológico. Lembram disso? Ela se foi, 2 meses antes de eu ir para nossa casa. Projetada pensando nela. Seríamos eu e ela, uma vida nova, uma nova fase. Mais uma ironia do destino. Sabe aquela ferramenta de relembre esse dia? Pois é, a notificação veio 11 de setembro de 2010. Quando abro, 18 Goldens bebês comendo areia, grama e mordendo uns aos outros. Um bebê Golden, de olhos diferentes. Um dos dias mais felizes da minha vida. 11 de setembro de 2017. Aqueles olhos se fecharam para sempre. Epílogo e o GugaCast. Claro que não foi e não está sendo fácil até hoje. Beat está num lugar onde teria um IP amarelo, que floresce em setembro, no pomar de casa. Durante sua perda e os meses subsequentes não foi nada fácil. Parei de fazer a barba, raspei o cabelo, me isolei bastante de amigos e relacionamentos. Mas alguns me ajudaram muito, e nisso incluo vocês. Pouco antes dela adoecer, conheci o GugaCast. Eram as risadas que davam no turbilhão que me encontrava. Após seu adeus, minha forma de ocupar a mente era pedalando e ouvindo vocês. Obrigado. De coração. Meu muito obrigado. Sonho muito com ela. Os choros, confesso, são menos frequentes nos últimos tempos. Exceto hoje, que escrevo esse e-mail. Aliás, aproveitei a oportunidade de escrever para ajudar no processo de aceitação da perda. Não sei se terei coragem de reler e realizar as correções ortográficas e de concordância. Deixo isso pro Rafael, ao vivo. Deixamos pro Caio. É. PS1. Alguns slides de minhas aulas ainda têm fotos dela. Talvez sempre terão. Na última aula que isso aconteceu, não aguentei o choro. O carinho dos alunos fazem eu pensar que escolhi a profissão certa e que tive muita ajuda daquele mamífero amarelo. PS2. Nunca fui pai de pet. Nunca chamei de filha. Não que tenha algo contra a quem o faça, mas pra mim ela era uma amiga. A melhor que alguém poderia ter. Obrigado, Beach, por ter feito parte da minha vida. Espero que nos reencontremos pra cantar, brincar, lutar e ler na rede. Até logo. Uau. Oh, boy. E aí, vocês já estão chorando? É. Eu segurei porque eu tava lendo, né? Tem mais ainda. Rafael, lê o próximo aí. Próxima história se chama Sol de Rara Magia. Qual é a explicação dos nomes, Rafael? São canções do LP da TV Colosso. Ah, ok. Ah, eu gosto tão mais de você, cara, nesse momento, Rafael. Olá, Guga, Rafa, crush, digo Caio e possível convidado. Olha aí, Caio. Me chamo Tatiana, sou professora, tenho 29 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina. Essa é a história de como um pacotinho de pelos mudou minha vida. No ano de 2012, eu estava passando por um momento péssimo. Havia acabado de passar por 2 relacionamentos abusivos e traumatizantes seguidos. Meu emprego estava uma merda, minha vida familiar pior ainda. Entrei em depressão profunda. Não comia, não tomava banho, não ia trabalhar, não tinha forças nem para chorar, mas chorava. Foram meses assim, tomando fluoxetina e enchendo a cara todo fim de semana, esperando que desse certo e eu não acordasse mais. Caramba, que pesado. Credo. Os meses foram passando e consegui reagir um pouco, mas não totalmente. No fim do ano, como já esperava, fui demitido e entrei na merda de novo. Em 2013, já num novo emprego e me sentindo mais ou menos bem, conheci um podcast que me ajudou a enfim sair da depressão. O Papricast, do site Páprica. Ouvir os meninos falarem sobre coisas que eu gosto era como estar com amigos e fui reagindo. Me senti feliz de novo. Descobri motivos para viver de novo. Vocês sabiam que existe um podcast sobre páprica? É muito específico. Né? Tenho quase certeza de que não, né? A gente podia fazer o Cominho Cast. Ah, não! O Cúrcuma Cast. Açafrão da Terra Cast. Em setembro de 2013, já estabilizado da depressão, decidi fazer prova para ir trabalhar em uma cidade chamada Gaspar, aqui em Santa Catarina, que nunca tinha ouvido falar, mas era para minha área e o salário era bom. E eu realmente queria sair de casa e do Rio de Janeiro. Sou carioca, não tinha comentado antes. Fiz a prova, passei e em janeiro de 2014 vim embora. Tudo parecia ótimo. Novos ares, novos lugares, novos desafios, novos amigos. Mas como nem tudo são flores, a solidão voltou a bater e a depressão veio com o tempo. Mas agora eu estava realmente sozinho e se tornava tudo pior. Mas sobrevivi aos trancos e barrancos da 2014. Veio 2015. Novamente, depressão. Mas agora, acompanhado do transtorno de ansiedade generalizada, meu inimigo de todas as horas. Me disseram para adotar um bichinho para me fazer companhia, mas como morava em apartamento alugado, achei que não era boa ideia. Até que, abril de 2015, sábado da Semana Santa, entrei no Facebook e pipocaram na minha timeline fotos de uma cachorrinha que acabara de ser resgatada. Um casal estava voltando da pizzaria de noite quando percebeu algumas pessoas gritando na rua para um motorista. Quando viram do que se tratava, fecharam o carro, abordaram o motorista que estava bêbado e salvaram a cachorrinha que estava amarrada com um fio elétrico atrás do carro, sendo arrastada pela rua de paralelepípedos. Que isso, cara? Tadinho. Puta que pariu, velho. É, a humanidade é desumana, né? Já diria Renato Russo. Levaram ela pra casa, deram os primeiros socorros, banho e alguma comida, mas não podiam ficar com ela, então postaram no Facebook e marcaram várias pessoas. Um dos meninos marcados era meu aluno, e por isso o post apareceu pra mim. Quando vi as fotos daquela coisinha toda ensanguentada, com cara de dor e assustada, comecei a chorar e não tive dúvidas. Comentei, eu vou adotar, podem me ligar. Entraram em contato comigo, e eu disse que apenas precisava da autorização da dona do apartamento, mas precisaria esperar até segunda-feira. Passei o domingo todo torcendo pra dona ter bom coração. Na segunda, após o trabalho, passei na imobiliária e eles ligaram pra dona. Depois de alguma insistência, autorizou. Passei 2 dias comprando coisas e preparando a casa para receber minha nova amiga, pois eles só poderiam levá-la até mim na quarta-feira. Quando ela chegou, era só pele, osso, pulga e medo. Nossa, tadinha. Peguei no colo, subi com ela e prometi que ela nunca mais seria maltratada. Dei a ela o nome de Páprica, para que eu conseguisse dar a ela a mesma alegria e força que os meninos do PapriCast me deram. E eles já sabem dessa história. Podcast é sempre um conhecido como um bom antidepressivo, né? Tem muita história desse tipo, né? É verdade. Muita, muita mesmo. Sim, a gente recebeu algumas e eu sempre fico feliz quando eu sei disso. Páprica tinha medo de tudo. De rua, de carros, de barulho, de objetos, de pessoas, de movimentos bruscos. Acredito que ela devia apanhar muito, pois tem uma costela quebrada com a ponta do osso torta. Cuidei das feridas. O veterinário disse que foi sorte que a rua não era de asfalto, senão ela não teria sobrevivido. Alimentei com a melhor comida. Dei tanto carinho que com uma semana ela já não tinha mais afeição de medo. Ela sorria aquele sorriso agradável dos cachorros. Páprica era tão medrosa que foi adotada em abril, mas só deu pro seu primeiro latido em novembro. Nossa, gente. Lá se vão 3 anos de adoção. Não sei ao certo quantos anos ela tem. Acredito que uns 4. Mas hoje posso dizer, mesmo com todas as cicatrizes, ela é uma cachorrinha completamente feliz, que ama fazer bagunça, roubar comida, pedir carinho, comer todos os meus batons e andar de carro. Mas ainda não é de latir. Todos que vêm aqui em casa se apaixonam por ela e se emocionam com sua história. Adotar a Páprica mudou a minha vida, e estar com ela é meu principal motivo para, diariamente, superar a depressão e a ansiedade e continuar viva. Não fui eu quem a salvei, foi ela quem me salvou. Sempre que tiverem oportunidade, deem amor a um bichinho. Adotem animais. Adotar salva vidas. É isso, meninos. Espero que tenham gostado da história e segue algumas fotos da Páprica para vocês verem como ela mudou. 1000 beijos. Eu vi as fotos e ela mudou mesmo e ficou muito fofa. Ah, essa foi uma história good vibes. Sim. É. E a Páprica é realmente bonitinha. Minha vez? Por favor. Em Minha Companhia. Como é que é essa música do TV Colosso, Rafael? Eu não conheço todas as músicas do TV Colosso. Essa é uma das que eu não conheço. Eu só lembro da abertura, que era "Ele é um colosso, eu não largo o osso". Não era assim? Sim. Sim. E eu lembro da Priscila. Priscila, aonde está você? Não era Priscila, assim? Sim, é. TV Colosso era bom demais. Vamos lá, em minha companhia. Olá, Guga, Rafa e Corraine. Meu nome é Fernanda, tenho 31 anos e sou casada de... Não, sou casada. Meu nome é Fernanda, tenho 31 anos e sou de São Caetano do Sul. Isso vai ficar... Pode deixar. São Caetano mudou pra "eu sou casada". A essa hora, né? São Caetano do Sul, São Paulo. Não me importa que falem o meu nome, então tá falado. E a gente já deu seu estado civil também. E se me permitem só uma observação aleatória, um recado pro Caio. Sou órfã do Games on the Rocks. Foi muito triste mesmo quando acabou. Ah, oh, obrigado. Enfim, vamos à história. Aliás, disclaimer. Talvez essa seja, na verdade, uma não história. Já, cara, Rafael, se for uma não história, eu vou ficar muito bravo com você. Não é uma não história, é uma história, cara. Tá bom. Já adianto que não tem plot twist, nem é engraçada, mas é algo que eu achei legal compartilhar. É a história de como nossos bichinhos se conectam com a gente num level absurdo. Prólogo. Desde criança, eu sempre fui considerada meio esquisita. Menina, nerd, gosta de futebol, de videogames, imaginem os julgamentos. Crianças são criaturas cruéis, nós sabemos. São mesmo. E embora eu não percebesse, isso me afetava muito negativamente. Vamos adicionar também à equação uma espécie de tia Carminha, do episódio de Gira as Crianças, que recebeu um tijolo no carro. Eu lembrei agora do tijolo caindo no capô do coitado do Santana. Sim. Tijolo. Moleque burro. Minha família paterna sempre considerou a gente como ralé, o que piorava também as coisas. Capítulo 1. Tudo isso resultou em quê? Depressão. Por muito tempo, eu ficava doente de tempos em tempos, mamãe levava no médico, exames, etc, e nada. Eu tinha problemas no estômago, mas até então ninguém nunca desconfiou que o problema não era exatamente físico. Eu sei que às vezes eu ficava doente e depois melhorava, e assim por diante. Nunca me passou pela cabeça procurar um psicólogo, nem nada assim. Até porque, ficando mais velha, eu tinha menos crises. Eu só ficava agora muito ansiosa perto de grandes eventos, tipo formatura, show da banda que eu mais gosto, etc. Ok. Capítulo 2. Depois de saber que aparentemente bichinhos de estimação são ótimos para nossa saúde mental, em agosto do ano de 2012, ano em que o mundo ia acabar... Rafael, o que mais aconteceu em 2012? Em 2012, a proposta de redação do Enem foi o tema "O Movimento Imigratório para o Brasil no Século XXI. Pô, bom tema, na verdade. É, 2012. É, mas ele surpreendeu muitos candidatos. É, todo mundo tava esperando para falar de Maia. Não teve nada sobre cárie e saúde dental? Talvez, na prova de biologia. Continuando. Minha mãe e irmã resolveram adiantar meu presente de aniversário, faço em setembro, e me deram de presente uma calopsita. Parabéns. Olha lá. Um menininho de topete lindo, que coloquei o nome de Josh, que se conectou instantaneamente comigo. Naquela época, eu ficava sozinho em casa quando chegava do trabalho. Era ele quem me fazia companhia. Ensinei a cantar o hino do meu tricolor paulista, coisa que até hoje ele faz na maior empolgação. Viramos melhores amigos, exatamente o amigo que eu precisava. Calopsita. Peraí que eu sempre confundo calopsita com cacatua. Calopsita é tipo um periquito que canta, não é? Ah, não. Nossa, ok. Eu tava pensando na cacatua. Tá. Calopsita é o periquito de maquiagem. Isso aí. Capítulo 3. Como nem tudo são flores na nossa vida, eu tive uma recaída fortíssima em 2015. Tudo que me incomodava por tanto tempo, mais o estresse do dia a dia, fez eu ter uma recaída com todos aqueles problemas. Dessa vez, foi a ponto de terem que me dar calmante no pronto-socorro. Foi punk. E é aqui que caiu a ficha que eu precisava procurar ajuda. Comecei a passar com um psiquiatra que receitou remédio e até aí estava melhorando. O psiquiatra disse que eu deveria fazer o acompanhamento com um clínico geral mesmo, para pegar nova receita e ver se precisava ajustar a dose. O que mais pra frente percebi que foi uma péssima ideia. Eu estava fazendo isso, tomando o remédio certinho, mas eu ainda não me sentia tão bem. Tinha umas recaídas às vezes, e meu amiguinho Josh, de alguma forma, sempre sabia, e quando eu estava começando a ficar meio mal, ele sempre dava um jeito de vir cantar bem perto do meu ouvido. E isso dava uma acalmada assim. Que fofo. Capítulo 4. Entre altos e baixos, de repente eu comecei a ter muitos mais baixos. Além dos sintomas que eu já conhecia, entrou um novo na lista. Ataque de pânico. A primeira vez que eu tive um é o motivo que resolvi escrever pra vocês. Era o ano de 2017, sim. Depois de começar o tratamento, estava indo pro trabalho de trem e de repente, aquela sensação horrível que depois eu soube que era um ataque de pânico. Desci do trem, tentando me acalmar, pensando no que fazer, tentando entender o que estava acontecendo. Quando toca meu telefone e é minha mãe, super preocupada, querendo saber se estava tudo bem. Peraí, como é que a mãe dela sabia que ela estava passando mal? Ela deve ter se acidentado, sei lá. Contei o que estava acontecendo e resolvi que o melhor era voltar para casa. E ela me explicou por que ligou. De repente, o Josh começou a berrar muito alto. Caraca! De um jeito que ele nunca tinha feito antes. Cara, rolou uma telepatia de pássaro. Maluco! Não parava de berrar por nada e aparentemente não tinha nada de errado com ele. Minha mãe, já sem saber o que fazer com o passarinho, teve um estalo. Porque mães também se conectam com os filhos. E me ligou. Depois de falar comigo, o bichinho se acalmou, ficou quieto e continuou a rotina normal dele. De pássaro, né? De comer alpiste e ficar parado no puleiro. Rotina de pássaro. É. Qual é o Eu quero esse nome, rotina de pássaro. Rotina de pássaro. Josh, conte para os outros pássaros de menor sucesso como é sua rotina. Bem, eu acordo, eu fico parado, aí eu como alpiste. Num dia melhor, tem semente de girassol. Às vezes tem até uma fruta que eu como também. E depois eu fico parado durante muito tempo. Eu dou uma voadinha e volto a ficar parado. Eu derrubo coisas. Você já viu aqueles vídeos de cacatua derrubando coisas? Não. É genial, cara. Eu amo cacatua, velho. Se você empilha coisas na frente da cacatua, ela vai dar uma bicuda pra cair. É muito bom. Ninguém vai construir essa porra aqui. É tipo um síndico, né? Um pássaro que é um síndico. Seu síndico tenta derrubar seu prédio? Não, ele não deixa você fazer coisa, sabe? Não, isso não pode, não é permitido aqui, sem pedir a coisa. Eu acho que a gente podia fazer uma camiseta que fosse uma cacatua e escrito embaixo, o pássaro síndico. Ela com uma camisa social, tá ligado? Esse vai ser o maior sucesso entre os síndicos, né? Sim. Uma cacatua bem brava. Continuando, ele realmente só precisava avisar que eu não estava bem. Epílogo. Quando aconteceu esse episódio, achei que era hora de consultar outro médico. Além da manutenção da dose do antidepressivo, ele me encaminhou para consultar um psicólogo também. Hoje em dia, não tomo mais remédio, mas ainda faço terapia, o que está sendo muito bom mesmo. Faz muito tempo que não tenho ataque de pânico e estamos trabalhando para não ter mais. Mas vivo preocupado e em alerta com medo de ter uma recaída. Um dos meus maiores medos é perder meu amiguinho. Só de pensar nisso já vem aquele nó na garganta. Mas é bom aproveitar e não ficar pensando nisso. Enfim, meninos, desculpem pela não história gigante, mas além de ser sobre animais de estimação, também acho válido para falar para as pessoas que procurem ajuda. Não há vergonha nenhuma nisso, a gente só tem a ganhar. Não esperem chegar no extremo que nem eu, se curem antes disso e comprem calopsitas. Exato. Cara, ela é o Aquaman das calopsitas. É verdade, ela se comunica com as calopsitas. Ela é a Mrs. Calopsita, sabe? Ela se comunica mentalmente com calopsitas, que é um grande superpoder. É, pô, é demais. Será que você consegue parar um assalto só com calopsita? Se todas as calopsitas chegarem assoviando o hino de São Paulo, eu acho que sim, talvez. Caio, chegou o momento. E é com você, a gente vai pôr a bola na sua mão. Última história deste GugaCast se chama Vida de Cão. Queridos podcasters preferidos do meu coração, tudo bem? Por enquanto sim. Eu me chamo David Bowie. Ok. Tenho 38 anos, sou professor em uma grande escola de uma grande cidade e vou alterar aqui, desde já, todos os nomes da história, porque não quero ser reconhecido pelos alunos. Não que haja algum problema, é que alunos de escolas particulares às vezes são muito problemáticos, então prefiro deixar tudo anônimo desde já. Inclusive, estou mandando essa história usando um e-mail anônimo também, só por precaução. Vai que né? Mas podem substituir ou não os nomes, como prefiram. David Bowie tá bom pra todo mundo? Nossa, eu acho maravilhoso David Bowie. Tá perfeito. Principalmente que eu tô pensando no cabelo dele agora. David Bowie tinha um cabelo muito bom. É, ele parecia uma calopsita, né? Tá aqui a conexão entre... Exatamente. Ele é professor, igual o cara do primeiro lá, da Beat. Exato. E ele tem o cabelo de calopsita. Eu também sou assinante, estou para escrever desde que o Guga falou que queria uma história na linha do Marley e eu. O Ringo chegou nas nossas vidas como um presente de aniversário para o meu irmão, Fred Mercury, no aniversário dele de 13 anos. Eu tinha uns 10. Um Cocker Spaniel, branco e preto. A cor oficial é azul ruão, desses comprado em loja, que vem com uma fita, com pedigree e com uma almofadinha. Era comum na época, não era feio comprar cachorro em loja como é hoje. Ah, não é feio, vai. Você pode adotar, mas você pode comprar também. É um pouquinho feio, sim. É feio? A gente sabe. Porque agora a gente sabe como que é feita, né, a reprodução e tudo mais. É. Ah, tá bom. É, eu fico nesse dilema porque eu queria muito ter um pug, mas quando que eu vou adotar um pug? Nunca, né? O Ringo era uma peste quando chegou. E ele tinha uma coisa muito ruim na vida dele, que era ser o cachorro do meu irmão. E não meu, nem da família. Fred tomava cuidado de fazer tudo que você tem que fazer pra cuidar de um filhote. Levava pra passear, limpar o xixi, o cocô, dar comida, dar vacina. Menos quando era com as minhas coisas. Na minha casa, além do Fred, tínhamos a nossa irmã que era mais velha, a Rita Lee. E nossos pais. Tori, foi bom te dar nome, hein? Foi bem bom, na verdade. Tá de parabéns. Todo mundo reclamava com o Fred quando o Ringo fazia sujeira ou estragava alguma coisa. E ele ia lá limpar e consertar. Menos quando era comigo. Sendo caçula, eu era o único que não tinha o direito de reclamar do Ringo. Então ele fazia as necessidades dele na minha cama. Porra. Eu mesmo tinha que limpar. Na cama é sacanagem. Na cama é muita sacanagem, cara. Se ele estragasse minhas coisas, como meus gibis ou meus brinquedos, o Fred só dava risada. Eu tentava reclamar com papai e mamãe, e aí eles obrigavam o Fred a tomar uma providência, mas passava rápido. Na maior parte do tempo, o Fred só ignorava ou ainda ficava sacaneando. É tipo o Wayne, né, do Kevin Arnold. É. Sim. Quando a gente era criança, eu e o Fred, éramos bem companheiros, mas nessa época que ele começou a ficar mais velho, ele se distanciou bastante de mim, e a gente começou a brigar muito. Eu odiava tudo dele, porque ele sempre tinha preferência sobre mim, sendo mais velho. E ele odiava tudo de mim, porque eu era o pirralho no meio das coisas dele. E uma das coisas que eu odiava dele era o Ringo, que vivia estragando tudo que era meu. Eu peguei ódio do cãozinho, e de todos os cachorros, na verdade. Eu passei a ter um pouco de preconceito com todo mundo que tem cachorro e cuida de um, que ficava recolhendo cocô de cachorro na rua. Você veio ao lugar errado nesse episódio. Exato. Virou uma coisa sobre mim, um menino que não gosta de cachorros. E tudo por conta do Ringo. Eu tinha vontade de sair com ele um dia e soltar ele na rua, de deixar ele atravessar a rua. Confesso que bati nele algumas vezes com raiva quando eu pegava ele mexendo nas minhas coisas. Caralho, que babaca. E quanto mais raiva eu tinha do Ringo, mais eu brigava com o Fred, que era todo orgulhoso dele. Levava ele para exposições, coisas desse tipo. Toda a família tinha orgulho do Ringo, e eu tinha um problema com ele. Eu fazia questão de chutar ele pra longe quando ele vinha pedir comida, e me recusava a levar ele pra sair quando ele precisava ir ao banheiro. Nossos pais adoravam ele e ficavam bravos comigo porque eu maltratava ele bastante. E foi assim durante uns bons anos, mesmo depois ele ficando mais ensinado e fazendo menos sujeira. Depois de uns 3 anos, a Rita Lee se mudou de casa quando foi estudar, e eu passei a ocupar o quarto dela, ficando assim, longe do Fred e do maldito Ringo. Toda essa história e a mudança de quarto acabou me isolando bastante da família como um todo. Depois de mais uns 2 anos, foi a vez do Fred se mudar. Ele foi estudar medicina veterinária no interior de Minas, onde a Rita Lee já estava. Eu achei que ia ficar sem o cachorro, mas foi decidido que ele ficaria lá e meus pais cuidariam da criatura. Eu só falei pra não contarem comigo pra isso, mas eles já não contavam mesmo e eu já não me importava muito porque atrapalhava muito pouco a minha vida. Que história agradável. Até agora tá complicado. Na verdade, a casa era bem vazia sem o Fred lá e os amigos criadores de cachorro dele, mas não de um jeito ruim. Estava ótimo. Eu estava finalmente sem um monte de cachorro e criadores de cachorro por lá, e meu irmão enchendo o saco com as coisas dele. De vez em quando, o Fred voltava pra passar um feriado ou um fim de semana e dava um sossego pra mamãe, que vivia às voltas com as necessidades do cachorro. Numa véspera de feriado prolongado, mamãe, papai e Rita Lee foram viajar com os amigos... Mamãe, papai e Rita Lee. Mamãe, papai e Rita Lee. Fica... Maravilhoso, né? Essa é uma reunião que eu queria participar. Foram viajar com os amigos dos meus pais para um sítio. Como eu me recusava a cuidar do cachorro, ele ia ficar na casa de um amigo do Fred. Eles pediram para eu ficar em casa com o Ringo só até o Fred chegar, porque ele estava vindo do interior e ia pegar o cachorro, levar para casa do amigo dele e ir viajar com os amigos dele também para algum outro lugar. É muito difícil você se recusar por completo a não fazer nada pelo cachorro. E no fim, eu só tinha que ficar lá esperando o Fred chegar. Não precisava limpar nada nem realmente cuidar dele de fato. É, sabe o que é curioso aqui? Curioso é que a irmã dele é a Rita Lee, mas ele que é a ovelha negra da família. Inside joke. Muito bom. O Fred tinha marcado de chegar em casa umas 8 da noite, mas ele sempre se atrasa. Então eu estava esperando ele lá pelas 10, para finalmente ficar livre e com a casa só para mim, o que quase nunca acontecia e era bom demais. Mas deu 11 horas e o Fred não apareceu. Nessa época ele ainda não tinha celular e eu comecei a ficar com raiva. Deu meia-noite e nada. O cachorro com fome e eu tinha que fazer alguma coisa. Liguei pro amigo que ia viajar com ele, mas ninguém atendeu. Achei que ele tinha ido direto lá e fingiu que esqueceu que tinha que pegar o Ringo porque devia estar atrasado. Dei comida pro cachorro não morrer. Olha. Mas falei que não ia levar ele pra sair nem limpar nada. E fui dormir. No meio da madrugada, acordo com o telefone tocando sem parar. Eu tentei ignorar, mas não parava. Então eu levantei pra atender, porque podiam ser nossos pais ou então o Fred avisando que não ia vir ou algo assim. Mas não era nenhum deles. Eu vou tentar reproduzir o diálogo surreal aqui. Alô, por favor, a dona Bárbara Streisand? Caraca, esse é o nome da mãe dele, né? Ela não está. Quem quer falar com ela? Quem tá falando? Eu que pergunto, quem tá falando? Olha, nós estamos com um rapaz aqui, Fred Mercury. Preciso falar com um familiar dele. Filho da puta, deve ter feito merda na estrada e agora eu vou ter que resolver. Eu sou o irmão dele, pode falar. Olha, nós somos daqui da Polícia Militar, de uma cidade do interior de Minas. E o seu irmão se acidentou. Putz, o que ele fez? Ele tá bem? Olha, senhor, seu irmão faleceu. Ah, não. Nós chegamos e ele já estava sem vida. Esse é um plot twist. É. Eu não tava esperando isso, mas, né? Vamos lá. Pesado. Eu quero deixar claro aqui que o diálogo foi surreal mesmo, e eu não lembro bem como foi. Mas a policial que falou comigo estava tentando ser cuidadosa. Ela não foi mal educada, nem nada assim. E eu não me lembro muito bem de como foi a reação. Eu não acreditei na hora. Acho que não entendi. Fiquei pedindo pra ela repetir. Eu tava muito assustado. Meu coração disparou. Só pensei na mamãe e no papai tendo que lidar com isso. Passou um tempo e ela começou a falar várias coisas. Descreveu o acidente. Aí uma hora ela começou a descrever as coisas e eu percebi que ela tava tentando me provar que era ele mesmo. O carro é um Saveiro cinza. Nós recuperamos a carteira dele. Ele tava de calça jeans e um tênis Nike. Ele pode ter dormido no volante ou tentado desviar de algum animal. Ela ficou falando um tempão e eu nem lembro o que eu respondia. Só pensava no que ia fazer, como ia falar com os meus pais. E aí uma hora ela falou, anota meu telefone e nome. Assim que você conseguir falar com seus pais, pede pra eles me ligarem. Nós vamos cuidar do corpo aqui. Eu disse obrigado, disse tchau e fiquei ali parado, na sala com o telefone na mão. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha pra quem ligar. O que fazer? Eu só tinha 16 anos. Nossa. Eu não tinha carro, não tinha nada. Meus pais estavam no sítio. O que caralhos eu ia fazer? E aí eu senti alguém pegando na minha mão que segurava o telefone por baixo. Era o Ringo, batendo na minha mão com um focinho. E aí eu desabei a chorar e fiquei lá um tempão sem saber o que fazer com o cachorro do meu lado. Eu pensava na mulher falando sobre o corpo. Eu pensava quem ia cuidar do Ringo. Eu peguei a agenda de telefone da mamãe e comecei a tentar achar pra quem ligar. Eu consegui achar o telefone da Cher, que era uma amiga dela e do casal que estava com eles no sítio. Continua nos ótimos nomes. Assim que ela atendeu, eu só comecei a chorar e ela ficou muito calma, me acalmando, pra eu conseguir falar. E eu nem conseguia, e eu nem conhecia ela direito. Mas acho que ela entendeu na hora o que estava acontecendo e ficou falando comigo que ia ajudar. Aí ela disse que o tal casal que estava com eles tinha um telefone celular no sítio e dava pra gente ligar. Aí eu peguei o número, liguei e ninguém atendeu. Mas logo depois alguém ligou de volta. E era minha mãe que reconheceu o telefone de casa. E aí eu tive que contar pra minha mãe que o Fred tinha morrido. Nossa, pesado, cara. Nossa, pesado demais, cara. Eu não lembro como foi isso e a gente nunca quis falar no assunto e até escrever aqui é difícil. Então acho que não precisa desse detalhe. Mas eu sei que foi surreal também. Ela não acreditou. Ficou perguntando se eu tinha certeza. Papai ficou bravo comigo. Começou uma gritaria, mas no fim eu dei o telefone da polícia, eles ligaram lá e bem, eles tiveram que ir lá buscar o corpo do Fred e resolver as coisas. Vocês podem imaginar como essas coisas são. Cara, eu não consigo nem imaginar. E nesse feriado inteiro eu fiquei sozinho com o Ringo em casa. A Cher foi lá uma hora ver como eu estava, papai e mamãe me ligaram. E depois uma amiga veio ficar comigo. Mas durante esse tempo todo, eu só fiquei pensando que eu tinha que cuidar do Ringo. Ele era a coisa que o Fred mais gostava. E era um pouco a razão da gente ter se afastado, mas agora ele não tinha ninguém. Pra mim é como se fosse uma criança que ficou órfã na minha frente. E tudo que eu podia fazer, nessa desgraça que tinha acontecido, era cuidar dele. Meus pais estavam na estrada cortando o estado com a minha irmã, e minha responsabilidade era cuidar do Ringo. Naquela noite eu fui dormir no quarto do Fred. Fiquei lá mexendo nas coisas deles, e o Ringo dormiu do meu lado. Depois que tudo aconteceu, velório, missa do sétimo dia e tudo mais, eu continuei dormindo lá e cuidando do Ringo. Ele nunca saiu do meu lado. Eu falei pra mamãe e papai deixarem o Ringo comigo nessa época e fiz tudo. Dei banho, escovava todo dia, levei pra caminhar, limpava as coisas. Eu ia até tentar substituir você aqui, Caio, mas eu tô na mesma situação aqui. É, eu posso tentar aqui. Eu tô... Manda bala, porque tá foda aqui. Tá foda. E depois eu continuei fazendo isso. Cuidar do Ringo era como se eu estivesse aos poucos me aproximando do Fred e desfazendo todas as desavenças que eu tinha com meu irmão. Na verdade, eu era uma pessoa muito difícil. Eu estava tentando me encontrar e me aceitar nessa época. E descontei nele e no Ringo. Eu afastei todo mundo. Mas na hora mais difícil, mais dolorosa, ele foi lá e pôs o focinho na minha mão. E isso foi a única coisa que me segurou de me sentir completamente sozinho e que me deu forças para ir fazer alguma coisa. O Ringo virou meu cachorro nos anos que se seguiram. Rita Lee casou e foi morar em outra cidade. 2 anos depois, papai também morreu. Quando era minha vez de ir para a universidade, eu acabei ficando na cidade cursando uma faculdade particular para ficar junto da mamãe e do Ringo. Saber que ele ia estar em casa com ela era a única coisa que me deixava tranquilo, para poder ir estudar e trabalhar. Ele foi o nosso cão de guarda, que cuidou de mim e da mamãe quando a gente estava sempre sendo assombrado pela solidão. Quando ele já tinha uns 16 anos, eu já estava formado e trabalhando. Um dia minha mãe me ligou e pediu para eu ir para casa cedo, porque a gente precisava levar o Ringo no veterinário. Ele já estava bem cego, tinha perdido o pelo e tinha muita dor na coluna, e mal conseguia andar. Nesse dia ele só chorava e minha mãe dava um remédio para dor para ele, mas não estava adiantando. A gente levou ele no veterinário, que sedou ele, e começou o discurso que vocês já devem estar imaginando. Ele já estava só sofrendo e não conseguia fazer mais nada. A gente sabia que esse dia ia chegar, e na verdade foi um pouco um alívio, porque ele estava sofrendo demais. A gente autorizou o veterinário a fazer o procedimento, ele já estava dormindo, e ficou ali junto. A gente ficou em silêncio um tempo, e aí quando a gente esperava ele finalmente parar de respirar, minha mãe olhou pra mim e falou: "Eu sei que o Ringo é um pedacinho do Fred que você cuidou todos esses anos, filho. Ele perdoou você, viu?" A gente desabou a chorar ali, o veterinário também, e o Ringo finalmente descansou. Mesmo sem saber, o Ringo foi meu melhor amigo todos esses anos. Quando eu não precisava dele, ele foi o catalisador de todos os meus problemas e aguentou firme. Quando eu precisei de um amigo, ele estava lá. E ele, no fim, foi quem cuidou da gente até a gente não precisar mais. Depois de muito tempo, eu nunca mais tive um cachorro na vida. A gente está pensando em adotar um agora porque temos uma filha que não cansa de pedir. Por mais que essa história seja triste por conta da saudade, eu não quero privar ela de ter essa ligação com um animalzinho. Eu levei 10 dias escrevendo essa história. Desculpem se ficou meio enrolado, mas é que é difícil lembrar de tudo e contar. Em alguns momentos foi bem triste e eu precisei parar. Espero que vocês leiam, mas se não der, tudo bem. Já valeu muito poder escrever e poder mostrar para minha esposa e minha filha que nunca souberam desses detalhes todos. Obrigado, David Bowie. Ok, né? Cara, bom, a gente que agradece por dividir essa história com a gente, né, cara? Foi o que a gente pediu, né? E no fim a gente conseguiu. É, ele entregou com honras. É isso. É isso. É o que eu falei no começo do programa. É triste, mas vale a pena. Bom, a gente normalmente não faz fechamento das histórias, né? Mas é uma linha, né? Eles ajudam a sair da depressão, a superar esses momentos. É isso aí. Esse foi o programa mais estranho. Parabéns, Guga, viu? Parabéns, viu? Eu lá, falando: "Não, gente, manda história bonita, legal, divertida. Ah, o cachorro pulou em cima de uma velha e aí derrubou a velha numa poça de lama. Ah, e aí todo mundo riu. E aí o padre veio e falou: 'Ah, esse cachorro serelepe.' Ah, não! É isso aí, pessoal. Valeu, Caio. Valeu, Rafael. Adotem um cachorrinho. Adeus. Valeu, pessoal. Adeus. Ou um gato. Ou uma cacatua. Ou um jabuti. Jabutis são legais. Eu acabei de receber aqui um e-mail marketing que o Fresh Market vai vender New York Strip Steak por $7,99 o pound. É muito barato. É muito barato. Pô, vou lá comprar. Você pode terminar a história antes de ir? Aí o Guga sobe. Some. Daqui a 3 horas tem eu no Stories fazendo churrasco. Uma da manhã fazendo churrasco. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.